224, vai seguir tráfego 5 milhas à sua frente, inicia redução para aproximação, autorizado o procedimento de LS, reporta a passão do dono. Firmate, eu vou visual com tráfego à frente, reduzindo conforme, e vai reportar passando o dono, né, 6224. Passarando dos 224, reduza para 2009, desça para 3000 pés, ajuste no 011. Redução 200, descida para 3000 pés, ajuste no 0111, passaredo 2224. Estabilizou com 723. Bom, 723, completa final ILS, chama a torre, frequência 198, decimal 9. 293. Oxalé 6224, está autorizado 2000 pés. Ok, autorizado 2000, podemos descer com fada live? Afirmo. Ok. Bono 723, número 2 na aproximação, guardando pista livre, altímetro 10111. 723, é bom. 4, desce para 2000 pés, autorizado LS Xtreme, pista no 0, reporta estabilizado. Descida 2000 pés, ajuste no 011, reporte estabilizado no X-Ray, passaredo 2224. Azul 4107, reduza para 2109, desça para 3000 pés, ajuste no 011. Solo 59, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Boa, 21, boa noite. Passeado, até 3600. 3600, autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, está 3600. Fica posição na 0, 723. Oxalé 6224, chama a torre, frequência 198, decimal 95. Sim, torre agora 295, grato, até já. 74, autorizado, puxa, portax. Autorizado, puxa, portax. 5974. Eu fui, Elias. Oxalé 6224, número 2 na aproximação. Agora é pista livre, altímetro no 0, no 1. E aí, prosseguindo a aproximação, aguardando pista livre, 1011 no ajuste, 6224, confirmando essa aeronave tá na nossa frente, número 1, qual é o modelo, hein? Boeing 738. Ah, ok, obrigado. Controle passarelo 2224. Passarelo 2224, prossiga. Incidência de laser à nossa direita. Passarelo 2224, ciente. 23, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, pode. Pouso autorizado, pista no 0, 6224. Reduza 4107, reduza para 1809, desça para 2000 pés, autorizado LS Extreme, reporte estabilizado. 2000 pés, reduza para 1809, autorizado LS Extreme, passa para 2000 pés. Passarela 2224, chama a Torre Salvador, frequência 1918, desce 1895. 1895, passarela 2224. Azul 4107 vai seguir tráfego a 5 milhas à sua frente, com a TR-72 com 1-0-0 de ground speed. Inicia redução para aproximação, autorizado o final do procedimento, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, autorizado o procedimento, sem redução máxima, azul 4107. Aguardando a pista livre, é o passarelo 2224. 19950, autorizado decolar, pista no 0, vento 070 graus com 08 nós. Autorizado decolar, juro 0, voo 9950. Solo Salvador, boa noite, Chané 624, livrou. Chané 624, boa noite, taxi via Alfa, reportante 2 Juliette. Boa noite, taxi até vai via Alfa, vai reportar a posição aqui do Juliette, 624. Quatro, vento 070 graus com 09 nós, pouso autorizado, pista no 0. TLV pouso, pista no 0, passarela 2224. 19950, decolo 06, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 935, boa noite. Protáxio Rio 5974, com 4 a voz, 1.359, autonômico galeão. Contato radar, submantendo o vídeo voo 380, após 2000 pés, autorizado Leda. Sete. 380, após 2000, direito direto, Leda, o gol 9950. Azul 4107, torre 1895. Por nós, esse fala 95, azul 4107. Salvador, boa noite, azul 4107, estabilidade LS. Boa noite, azul 4107, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 011, reporte na DA. Pois era DA, azul 4107. Controle Salvador, boa noite, é o gol 968. Dona 868, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada Mari. Via Mari, 868. Um, agilizando, 2224. Certo. 1950 solicita pro Edmotiva. 1950 aguarde, inicialmente mantenha o perfil. Aguarda. Vento 070 graus com 12 nós, uma dúzia nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Autorizado o pouso, pista no zero azul, 4107. A gente agradece, colega, obrigado. Reporta antes da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette. 5972, ali mantém, cabeceiro no zero. Solo 09, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Para a direita, solo 121, decimal 9, azul 4107. 211. 1211, azul 4107. Então, isso é para nível de voo 060, via chegada Mari. O 052 mantém o perfil, é o número 2 na aproximação. Azul 4107, autorizado certo de Alfa Kilo para o 43, 3 Romeu, posição. Alfa Kilo, 43, 3 Romeu, 4107. 959, tudo mantém o nível de voo 140. Obrigado, mais um 4090. Dona 9950, ainda negativo o contato com o Centro Recife? Chama o mesmo na frequência 125 decimal 1, alterna 13325, solicita para a direta. Aqui quando precisa, gente. Obrigado, mais. Salvador, voo 098. 098, adiciona a identificação, desça para nível de voo 070. E a chegada Mari, inicia a redução para 2509, número 3. 2509, voo 098. Motor Salvador, boa noite, Rio 5972, agora na sua escuta. Rio 5972, contato radar, subir, mantém nível de voo 360, após 2000 pés, autorizada para Odileda. Faz 2000 para Odileda, Rio 5972. 974, alinhado e pronto. 974, vento 070 graus com 08 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Iniciando decolagem, vestido 974. India and one after that. X-ray India and Alpha, hold point on runway 10, call tower 108-195, Kinect 10, 11. Ok, India and Alpha, holding point 10, 118.95, American 230. Voo 098, prossiga. Pode passar na área, 140, ligada. Afirmo. Obrigado. 868, desça para 2.000 pés, ajuste no zero no UNO. Autorizado em LS, sistema no zero, repasse estabilizado. 2.000 pés, ajuste no zero no UNO. Autorizado em LS, reportando estabilizado, voo 868. Colisão 5, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. Tá, 935, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, 35974, decola, cruza ruim, quieto. 35974, completa radar, sub, mantém nível de voo 380, após 2.000 pés, autorizada para a Dileda. Após 2.000, direto Dileda, 35974. Passe a posição coral. Serviço radar encerrado, chama o controle Lilés, frequência 120, décima 1. Número 52, desça via para 2.000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado em LS X-Ray, repasse estabilizado. São 3152, inicialmente liberado. Se necessário, solicita a redução. Two 3-0, Golden Short, ready. Right. Program Echo 2-3-0, approve to line up and take off. Runway 10, the wind is 070 degrees, with 09 knots. Open set 1011. 1011, clear to line up and take off runway 10, American 2-3-0. Chamo Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 1251, alternando 13325, obrigado, Papa Max, 5972. 1098, reduza para 2109. 2109, do 1098. Completa o sinal ILS, chama torre, frequência 1-1-8-2-9-5. Completa agora, passando para as 2-1-2-9-5-1-8-6-8. Salvador, boa noite, 1-1-8-6-8, estabilizado ILS, final visual. Boa noite, 1-1-8-6-8, altímetro 1-0-1-1-11. O vento 070 graus com 09 nós. Tem pouso autorizado, pista 10. Tente livre pouso, pista 10, 868 com 09. 1010, a gente no 0, 1-1. 3000 com 1011. Samantha 230, with your other 2500 for flyable 360. American 230, radio contact of the coast, climate 2360, via moment departure. Moment departure, so 360, American 230. Aracaju autorizado, saída Conde, primeira curva esquerda, nível 190, transponda 0263. Autorizado para Aracaju, saída Conde, com 190, transponda 0263. Reporta puxa, 924. 098, autorizado 2000 pés, e a Executive reporta estabilizado. 2000, reportando estabilizado, XJ098. A direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Direita 21, 1, Gonçalo, boa noite, 68, boa noite. Vento 070 graus, com 10 nós, com 10 nós, tem coisa autorizada, pista no zero. Livre pouso para 3, 1, 5, 10. Táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, posição 01, voo no 868. 1895, boa. Descanso 3-0, contacte Recife Center Frequency 126.85 e Fanable 12545. 126.85, American 230, Fanable. 7098. Chalene 258, adiciona a identificação, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 1 para o ADSAP. Alfa Juliette, portão 02. Autorizado Vitória da Conquista, via rota plano de voo, nível 180. Saída Arbor, Elefa, primeira curva direita, transponda 5471. Correto, ponto bus, passarei 2228. Confirmando 1-8, 68, é a posição 01, correto? Afirmo. 0098. direito, solo 29, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. 21, decimal 1, boa. Alugou 1098, boa. 1098, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. Salvador, boa noite, eu chamei a 6224, posição 5, está de chamamento. Oxené, 6224, autorizado hoje, boa tarde. Autorizado, está de chamamento, vou passar a tarde, 6224. Salvador, boa noite, vamos atrás, senhora. O 9961, boa noite, pronto, 4. Boa noite, Alfa. Voo 9961 no Guarulhos, autorizado, via peso Luno 0, nível 380, saída da EL, transição módica. Primeira curva direita, transponder 5503. Transalina 380 para Guarulhos, depois do Lomés, da El Monte. Transalina, transponder para o Lomés, vai pela direita, volta 9961. Reporta, puxa. Lâmina 258, autorizado de alerta, repasse estabilizado. Série 2228, autorizado, push contact. Alternando, Salvador. 224, autorizado táxi via Índia, ponte espera dando 0 torre, 198, sinal 95, negão 90, 11. Ok, 1011, o ajuste, autorizado táxi via Fátima, ponte espera, torre, 1295, 6224. Chalé 6258, completa sinal, chama a torre 1895. 295, 6258, boa noite. 61, atuado. Esse é o Manoel, para aguentar o nosso 61. Afirmo. 2 Salvador, boa noite, Chalé 62. Oi? A tua filha se sente bastante travada. Dois cinco oito, ok. altimetro no 011, o vento 070 graus com 08 nós, depois autorizado, pista no 0. Salvador, boa noite, Xané 6224, ponto de espera, cabeceira 10, visual com tráfego nacional. Xané 6224, fazer passagem do tráfego da companhia na curta, após a Lima tem cabeceira 10. Afirmativo, após o pouso da aeronave na curta, a Lima tem cabeceira 10, 6224. Passarei 2228. Autorizado táxi Índia, ponto de paradão no 0 torre 118, decimal 95, negão no 011. Autorizado táxi 011, táxi 011, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 no 8, espalha 9, 5, negão 9, 0, 1 no 1. Meia hora, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 1. Salvador, boa noite, Xané 628, Xané 628, táxi Avial, se aponta onde está Juliette. Alfa, 4, igual 9, 4, decola os 4-4, controle 119-35, bom voo e boa noite. Ok, 119-35, muito grato, boa noite, até a próxima, 6224. Controle Salvador, muito boa noite, o Xané 6224, decolado na sua escuta. Contato radar, submantenha nível de voo 190, saída Conde. Ok, no perfil da saída Conde, subindo 190, o Xané 6224. Decolos 46, controle 119-35, tenha um bom voo e boa noite. 935, obrigado, boa noite, voo 9961. Salvador, boa noite, voo 9961. Voo 9961, contato radar, submantenha nível de voo 380, após 2000 pés, voa Leda. 380, mesma brasileira, voo 9961. Vento 07, 0 graus, com 08 nós. Autorizado, 4062, está sem restrições. passarei 2228. 2228, contato radar de decolagem, submantenha nível de voo 180 via saída aba. Voo 180 via aba, 2228. Para Natal, informação Raiz. 1098, Sierra Bravo, Sierra Golf autorizado. Via Peso 10, nível 370, saída Puca, transição Zipá. Primeira curva à esquerda, transponda 5504. 4410 para Natal, Sierra Bravo, Sierra Golf. Então, quando eu quero, primeiro com a esquerda, pega pouca transição de par, transforme a esquerda baixa de uma transição. E Uno, no 9.35, é porta Busco, Uno 098. Nossa, claro. Poderia continuar o nível, autorizado, 370? Afirmo. Obrigado, boa noite. Oceanair 6224, chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, alterna 2545 para o Oceanair 6224, muito grato, até a próxima. Azul 4062, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Agora não foi autorizado para tão trecho no TAC. Escuta 868. Assiste o fechamento da pista em alguns minutos? Como é? Fechamento da pista hoje, então no 022. Ah, que hora? Ao 00. estabilizado, Azul 4062. Azul 4062, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. Confia em frequência 1895? Negativo, 98, decimal 95. Graças e boa noite, Azul 4062. Boa. Torre Salvador, boa noite, Azul 4062, estamos na final de 6000. Azul 4062, o vento 070 graus, com 099, altimetria 1-0 no 1-1011, pouso autorizado, pista 1-0. Pouso autorizado, pista 1-0, Azul 4062, 1011, obrigado.